sabe do colosso. Você sabe que é sonhar, mas poucos viram de frente. O sonho se torna real, no momento presente. Na mente vem a frustração, o tempo que passa sem progresso. Quem não se deprime sem receber fazendo certo. Estou cansado de quem acha bonito andar trilouco. Pois teu corpo é como amor de mãe, um patrimônio. Você é descendente de reis, o herdeiro morou na selva. Antes de falar inglês, entenda a língua da tua terra. Tem um céu, um inferno, um sol, uma lua. Tu não é black, é rap, hip hop é a cultura. No mundo a verdade é rara, sagrada, intocada. Todo preso quer a liberdade, toda mulher quer ser amada. E aí, bebê, como é? Cadê o CD novo? O tapo milho não machuca, impávido colosso. Propõe o próximo eixo de mudança alternativa. Se o hip hop morreu, a irmandade ressuscita. Você sente falta de algo bom, algo novo. Que cause um estrondo, N4 é opção. De algo bom, algo novo. Impávido colosso, você sente falta de algo bom, algo novo. Que cause um estrondo, N4 é opção. De algo bom, algo novo. Abre a janela, respire a mensagem. Sensa perto o cinto e aprecie a viagem. Lição de casa que eu fiz foi feita com louvor. O otário prega o ódio, o Erco prega o amor. A inveja e olho gordo são as armas incompetentes. Vem loucura outro, eu já tenho o suficiente. Eu acredito, mas não acredito. Mas sempre tenho dito, se não acredita em você, eu também não acredito. Então chegue chegando onde você quer chegar. Faça coisas positivas, não deixe ninguém chorar. O caminho foi traçado entre areias e pedras. Forte é aquele que consegue dominar as feras, a vida é um oceano, existe pouco salva-vidas. O destino um Titanic, às vezes sem escotilhas. A voz do Brasil vem do extremo dele mesmo. O som é periférico que faz tempo que está preso. Você sente falta de algo bom, algo novo. Que cause um estrondo, N4 é opção. De algo bom, algo novo. Impávido colosso, você sente falta de algo bom, algo novo. Que cause um estrondo, N4 é opção. De algo bom, algo novo. Informação e ação, protesto e diversão, é a forma de se reinventar. Liberdade de expressão. E quem revoga a proposta não analisa a história. A luta é honrosa, difícil e dolorosa. No mundo dos conhecidos, anônimos iludidos, eu vivo o realismo extremamente destemido. É magnífico o sentido que a vida nos dá. Uma avalanche de otimismo aí me faz despertar. Porque é só chegar e representar. Satisfação pessoal em primeiro lugar. Quantos talentos se perderam com o tempo? Com o tempo, com o tempo. É sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Esse é o rap nacional, o puro, o verdadeiro. A volta dos que não foram a real pro mundo inteiro. Você sente falta de algo bom, algo novo. Que cause um estrondo, N4 é opção. De algo bom, algo novo. Impávido colosso, você sente falta de algo bom, algo novo. Que cause um estrondo, N4 é opção. De algo bom, algo novo. N4 na fita, drão.